190 is contact land from medical arrival, send to flight level 050, and this is 250 knots. Runway 10 close to until 3650. Contact 190 send your private 050 knots. Salvador, bom dia, Altan 3601, com informação Delta. Bom dia, para São Paulo, Congonhas, eu tenho o nível de voo 360. Já aprovado, o senhor está ciente que a pista 1028 será aberta somente às 6:45, correto? Demativo, Altan 3601. Aceita o nível 360. Queria agora para o no 0 ou no 7? Copiaria agora a autorização para pistão no 0 ou pistão no 7, senhor? A pista no 0, aguarda a pista abrir. Gente, só um minutinho, cópia. Autorizada para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no 0. Transponder 5202, frequência do controle Salvador, 119.8, 3601. Ativo o TAN. 3601, autorizado Serra Brava, Serra Papá, nível 360, saída Sambo Ono, posição Motiva, 5202 é o transponder, 1098, controle Salvador, decola a pista no 0. Reto protegimento do 3601, no portão 07, chame pronto para o push para estacionamento. Essa marca 3601, obrigado. Bahia para 3286, informação Delta. Então, 3289, bom dia. Vista via, chegada Bomet 1 para o nível de voo 060. 060 via Bomet 1, estimando o pouso em Salvador, 0655 Zulu. Salvador, bom dia, o voo 9744, uma informação Delta, tá pronto? Pode, é Guarulhos. 744, bom dia, informação em curso é a ECO. Para Guarulhos, eu já tenho 340 aprovado, o senhor está pronto para qualquer? Afirmativo, 340, pronto para prosseguir. 744, autorizada para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5214, frequência do controle Salvador 119, decimal 8, Gol 9744. 9744, saída Sanvo 1. Transição ótima, pelo coração da Lúcia, 0.2.4, controle, saída, 9.1.9.7.4. Reto, protegimento, Gol 9744, portão 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. Contarei pronto ao pushback acionamento, Gol 9744, obrigado. Salvador, TAM 3601, pushback, acionamento. Passagem aprovada, chame pronto para o táxi, TAM 3601. Chamar táxi, TAM 3601. Salvador, gol 961. 961, prossiga. Bom dia. Subida prevista para o galeão, por gentileza. A princípio, o nível superior seria a Salvo 1 com transição Motiva. Obrigado. O 910, make hold to Índia Serra. Informação em curso eco, aguarde por gentileza para sua cópia para São Paulo Congonhas. Ah, positivo então. Então a pista vai ser 1-0, aguardando pela cópia. Só confirma a saída por gentileza, nossa rota é pela Absolute 10, ok? Confirmo, a subida provável é Sanvo 1 com transição em Motiva, o 6075. Positivo, muito obrigado, senhor. Clear for ALX, X-Ray, Argentina 1910. Em 386 não há previsão de espera. A pista não está aberta. Ok, tempo a 3.000 conforme está 3.296. China 6075 está pronto para cópia? Prossiga, senhor. China 6075 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5220, frequência do controle Salvador em 119.8, China 6075. Positivo, autorizado, 360, conforme Apolo 10. Decola da 10 na Sanvo, na Compensação Motiva. Controle operando 398, transponde 5220. Auto protegimento China 6075, por gentileza, confirme somente o portão onde se encontra. Estamos no 02, show. 02, ciente, chame pronto para o puxar. Não, não, muito obrigado. A gente é no 1-9-0, hoje, stand by. 4, 3, 3, 3, 3, 3. O 3 aguarde aproximadamente 2 minutos para o push no 744. Aguarda no 744. E 19190, contact is tower, frequency 118.995. 118.995, seria 1910, thank you. 4-4, a bordo. São 4 horas e 10, autonomia, confim. Usando 3601, no táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no passo para a pista no 0, da 3601. Táxi Índia, vai chamar no ponto de espera no 0, da 3601. Você tem livre por estacionamento no portão 3, chame pronto para o táxi, gol 9744. Eita, após a passagem de Santa, no posto de Santa, no 7 da manhã. 910, full establishment ILA, runway 10. Morning, Argentina 0910, I have set on final culmination 016. You are clear to land runway 10. Wind is 130 degrees, 08 knots. Azulan, runway 10, Argentina 19010. Pronto, 3601. 3601, autorizado alinhar e manter na pista no 0. Alinhar e manter em pista no 0, tá 3601. No 1910, on the ground at 48, vacate the runway in the next intersection to your right. Taxi approved via Alpha Hillshire, taxiway Juliet, on this frequency, Argentina 19010. Alpha 3601, o centro acabou de entrar em contato conosco, seu nível de voo foi reautorizado para o 340, senhor. Nível 340, cientista 3601. 3601 autorizado a decolar, questão no 0, vento de 140 graus com 09 nós, que negal no 0 no 6. Nível de decolagem, questão no 0, 3601. Salvador, 3896, visual. 3896, chama o Salvador, na frequência, no 8, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, 3896, final visual. 3896. Bom dia, tráfego avistado, que negócio no 096, continua aproximação. Chame passando externo, senhor. Para. Salvador, gol 9744, 137 a bordo, 4 e 19 de autonomia, Fernando da Leão, está pronto para o táxi. Gol 9744, táxi é autorizado à direita, tem o ponto espera pistola 0, que negar no 0 no 6, chame pronto para decolagem, ponto espera pistola 0, gol 9744. Gente direita, vem de da ponto espera no 0, camarim 97, gol 9744. 601, decolado aos 51, chame agora o controle Salvador na frequência 119.8, bom voo. 109, muito obrigado, bom. 10-10, clear to enter Julius, to stand 11, 1910. Julius, 11, 3816, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 140 graus com 10 nós. Autorizado, pouso no 0, baixado e travado. Então, 3861, só para confirmar, vou operar toda a suspensão, né? Sim. Obrigado. Pronto, 9744, após a passagem do Airbus da TAM, agora curta, final pista no 0, autorizado a linhar e manter pista no 0, gol 9744. Gente, após a passagem da TAM, 18 no meio, no solo 55, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette ao portão 07 nesta frequência, dando 38 no meio. Alfa Juliette, 07, dando 38 no meio. Quatro, autorizado decolar da pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-0 nós. Decolagem da 1-0, gol 7-4-4. Quatro, decolador 57, chame agora o controle Salvador na frequência 119.8, bom voo. 19.8, boa noite, muito obrigado. Sorgo 19.61. Eu tenho 360 já aprovado para o Galeão, o senhor está pronto para cópia? Aprovado para cópia. 1961 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5222, frequência do controle Salvador 119.8, gol 1961. Obrigado, Galeão, conforme a rota plano, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo. Decolagem para 10, acionando 5222 e o controle 19.8, gol 1961. Atendimento correto, gol 1961. Portão 8, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto, gol 1961. Solicitado junto à infraero, tem 38 no meio. Grato, 38 no meio. 9744, voo 89. Voando é o Gnazi? O Gnazi. O Gnazi, na prova, obrigado, 9744. Salvador, muito bom dia. Essa aqui é a Avianca 6075. Está no 2, puxe para estacionamento. Então 2, aguarde aproximadamente 2 minutos para o puxe back, já. Sim, senhor, 2 minutos aguardaremos. Esse é o Cláudio Júnior. 235-238, bom dia. Cine 6075, tem como iniciar de imediato o push no portão 2? Afirmativo, temos como. Ponte livre, chame táxi, o Cine 6075. Chamaremos, grato. Salvador 6251. 251, bom dia, informação em curso Foxtrot. Para Guarulhos eu tenho 360 aprovado, já está pronto para cópia. Pronto. Xerame 251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero. Transponder 5225, frequência do controle Salvador 119.8, Xerame 251. Ok, está localizado de Salvador para Guarulhos, no nível 360, decolando da 10, efetuaremos a Sambo 1, transição Motiva, uniforme Zulu 10, Salvador. 5225 é o transponder, 1198 é o controle de saída pro Xanen 6251, que está na ponte 5. Sim, essa é a informação, Fox. Pronto, cotejamento do Xanen 6251, no portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Calma lá. Salvador, bom dia, boa no 229, atualização, São Paulo, sim, é Fox. Uno 229, Foxtrot confere, São Paulo, Congonhas, eu tenho o nível de voo 360 já aprovado, pronto para cópia? Pronto, cópia. Uno 229 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sandro 1, transição morte, pista em uso 10, transponder 5223, frequência do controle Salvador 119.8, Uno 229. Autorizado São Paulo 360, via rota do plano, decola 10, estão voando, transição módulo, código 5223, com serviço saída 198, gol 1229. Reto cotejamento, gol 1229, portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Samarim. Solo, é torre, gol 1961, pronto para o táxi, ano 59, a bordo, 4 horas e 7, alternando Floripa. Bruno 961, táxi aprovado até através do portão 612, lá seguirá o Airbus da TAM, agora efetuando pushback no portão 2, até o ponto de espera pista no 0 via Índia, que é legal no 0 no 6, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0 como número 2, Bruno 961. Livre táxi, vamos até através do 06, observa o Airbus da TAM, segue como número 2 via Índia, seu ponto de espera, ajuste no 0 no 6, ou no 961. Reto 961, somente uma correção, eu falei Airbus da TAM, negativo, foi Airbus da, é um Airbus da Avianca, que isso é seguir a chave. Airbus da Avianca, ok, Zero 6075 para táxi. Estamos com 119 pessoas a bordo. Na autonomia de 4 horas e 48 minutos, alternando o Galeão. Tendo o Xanami 075, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, Xanami 075. Táxi até o ponto de espera da 10, que é na HB16. Chamaremos pronto. 6075. 06075, ponte para dar no zero, pronto. Ponte número 075, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 130 graus com 08 nós. Linha de acordo no zero, grato. Pronto, pode ver. 1961, autorizando alinhar e manter na pista no zero. Ali mantendo no zero, gol 1961. Salvador, é o gol 1229, considera estacionamento, posição 4. 1-4 aprovado, puxa o acionamento, chame para o táxi, gol no 229. Chamarei para o táxi, gol no 229. Cinco, decolar 214, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, até a próxima. Bom dia, Argentina 1911. Bom dia, Argentina 1911, to SA, airport level 360, already approved. Are you ready to copy? Ready to copy, Argentina 1911. Continua 1911, you're clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44 until Sierra go from you. Then Upper November 857 until Nellox. After Nellox, you cleared according to flight plan route, flight level 360. Departure Sunvo 1, Sierra Alpha November Victor Oscar 1, then Doklu. Transition Delta Oscar Kilo Lima Uniform Transition Runway 10 Squawk 5231 Frequency of solar departure 119.8 Argentina 1911. Argentina 1911 clear to Sierra Alpha Echo Zulu Taisa via Upper Zulu 44 and Uniform November 587. By a flatten route, this flight level 360, Salvo 1, Doklu, transition, squawk 5231 and 119.8 frequency. That's correct, Argentina 1911, on stand 11, call me ready for push and start. So when we're ready, push and start up with you, thank you, Argentina 1911. 1-9-1, autorizado a decolar pista no zero, vento 140 graus com 1-1-9. Decolagem 1-9-1. Salvador Gol 1229 para o táxi, o CB 146, autonomia 430, Carna Galeão. Gol no 229, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no 0, gol no 229. Chamarei posto pronto no ponto de espera, não no 0, gol no 229. Mundo decolado ao Zuno 8, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, bom 961, uma boa. Salvador, bom dia, bom 961, estão voando 1200. Bom 961, bom dia, contato radar, tudo mantém o nível 360, saída está voando. 916360, Tom 1, Gol 1961. Gol 1229, ponto de espera no 0 pronto. 1229, autorizado a linha e manter na pista no 0. Alinhar manter no 0, Gol 1229. Salvador, eu acho a 6251, posição 5 para pushback acionamento. Posição 5 aprovado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi, eu chamo 6251. Aprovado, pushback acionamento, chame o táxi, 6251. 229, autorizado decolar da pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Ele decolar, visão 1021, 229. Alternativa 1235. Alternativa 1238, Centro Recife será grato. Decolando aos 22, chame agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bola 229, decola. 329, bom dia, contato radar, mantém o 360, via saída, salvo 1. 229, Salvador, 360, via Salvador. Pode voar direto ao Salvo. Autorizado, Coron 229. 229, voar para o Salvo, obrigado. Fala Salvador, bom dia. Aqui é Ocha, né? Ocha na Weber Yankee. Que prossiga. November Yankee, solicito autorização de reboque da ponte número 6 para a ponte número 5 do Parque Municipal. Muito bem, 11 com November Yankee, está no portão 612 do Parque Principal, que é reboque até o portão 05 deste mesmo pátio, é isso? Positivo, senhor. Desde o Parque Principal para o portão 5 do Parque Principal. Muito bem, está livre o pushback, está livre iniciar, eu tenho uma aeronave no 5 já presto a pedir o táxi, ok? Está livre iniciar e aguardo só para terminar o reboque. Positivo, iniciando o reboque e aguardando novas instruções, ok? Anel 6251 para táxi, POB 134, economia 5 horas e 30, alterna Serra Bravo, Golf Lima. Número 251, o táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pistando 0, que negar no 0 no 6. Chame pronto para o regulagem, ponto de espera pistando 0, chame 6251. Via Táxi Índia, ponto de espera vai chamar o negar no 0 ou no 6, chame 6251. Que é autorizado todo reboque, ok? Do portão 612 para o portão 5, chame o TRM Oscar November Yankee. Positivo, senhor. Oscar November Yankee, informarei após o término do reboque. Obrigado. Canal 6251, ponto de espera pronto. Canal 6251, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus com 08 nós. Autorizado a linhada decolada 10, Oceano 6251.